Mike Echo India, está autorizado 035. Mike Echo India, controle. Bono 777, chame agora o centro Recife, na frequência 1-3-3-2-5, alterno 1-2-5-1. Recife 1-3-3-2-5, alterno 2-5-1, batalha. Mike Echo India, controle. Ô, Mike Echo India, o controle tá chamando o senhor. Frequência 1-1-9-8. Oitavo. Obrigado. 4-6. 19-8, controle Salvador. Você era 1-3-3-3. Mantém o 090, só nem de educação. No localizador, objeto 5728. 103.000, marcador externo, completo final, chame torre. 1-1-8-6-12. 18-62, WebJet 7-2-8. Força Aérea no 333, contato radar. A meia dúzia de milhas para a posição Conde, foi a posição Bonf para interceptar a chegada a Bonf. Ajuste de altímetro no 013. O Felipe recebeu a informação antista. Força Aérea 1-3. Sente, quando possível, escuto mesmo. Salvador, espera, no 4-6. 01, parte do Graia, qual setor vai passar? O plano é o 24, aguarda ou copia o 24? Copia o 24. Autorizado, Sierra November Uniforme, nível 240, Golf 77, pista 17, curva direita, saída da EL, lida após direto, destino, controle 19-8-5040, o Lima Alfian. A saída pode ser da 10, sir? Afirmo. 240-677 a Golf e o... Aerovia, vamos, Israel é a saída com Leda 5040, a pista é a 10, primeira curva direita. Afirmativo, confirmando o nível 240, o pátio se encontra? 3. Chame para o táxi, já está livre o acionamento, o Lima Alfian. Vai chamar, Lima Alfian. Tráfico WebJet 5728. Como é que é convido, Visoco 37 WebJet na curta final? Afirmativo. Ok, pela direita o tráfego, a retaguarda do Web está livre pela direita, chame girando base, Echo Vitor. Echo Vitor, a retaguarda do Web informará giração. Fora do seu guardião. Sente o guardião 01, decolado 07, mantém estado do coco, aguarde transferência de comunicações. Estado do coco e aguardar a transferência. Vai, conforme disse, é até buraquinho inicialmente, viu? Positivo, então mantém essa frequência e aposte na vertical de buraquinho. Buraquinho reportará. 3895, decolado 07, 19-8, boa viagem. 19-8, bom domingo. Controle de Salvador, 3895 da EL, passa 2000. Então, 3895, contato radar, submantendo 360, saída da EL. 360 da EL, são 3895, agradece da EL quando possível. Convite autorizado, girar base, chame aproximação cabeceira 17. Reporte para iniciar a emitida, estou com o Airbus da TAM aproximadamente 10 milhas da cabeceira. Ok, mas que é convite, é bom sinal, senhor. O vai atingir o 50. O Taito 001 no CENT, mantém o 050, aguarde instruções. Boa, 3191, decolaria de imediato quando autorizado? Afirmativo. Alinhar e manter pista no 03191. Alinhar e manter no 03191. 71530, exato. 71430. 71430, estimado. Frequência, frequência livre, quilo Quebec Serra. 32 é no meio, final. 3000 marcador externo, completo final, chume torre. 118, acima meia dúzia. 18,6, obrigado. Você é aeronau 416, contato radar. 53 milhas nordeste do VR de Salvador. Voe a posição Bonf para interceptar a chegada Bonf. Você é aeronau 416. Você é aeronau 416, voa a posição Bonf para a chegada Bonf. 8001, após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro no 0, no 3, informe o final do procedimento LS, X-Way. Afirmativa, após ETAP, desce 2000, 1013, da 8001. Mike Eco India, estimado de Pouso Aracaju, estimado... ao ingresso na terminal Aracaju. Terminal Aracaju, 1433, Pouso em Aracaju, 1508. Caso se liga, solicita ascensão para o 035. Ok, foi feito várias chamadas para autorizar sua ascensão, porém não foi respondido a questionamento. Subi mantém o 035, Mike Eco India. Você ligou sua autorização para o 443, voar direto ponto? 1013. Primo, a Pulse era no 443. A autorização pro no 443 foi pra voar direto Bonf? Afirmativo, Pulse era no 443 voando Bonf, fica presente. É, direto Bonf no 443. Doutor Salvador, Pulse era no 416. 86 seguindo. Descido. Ciente, está autorizado a descida, Pulse era no 416. Até nível, coisa, até 4000 pés, ajuste o altímetro no 0 ou no 3. Eu quero no 4000, 3000, descendo até 4000 pés. Controle Salvador, Papatango, Juliette, Índia Bravo. Controle Salvador, muito boa tarde, São 3911, coluna perdida, Azael, Leda. São 3191 no contato radar, submantenha o 380, sai da ela. Mantém, São 380, São 3191. Você era no 416, foi a posição pelo, para interceptar a chegada Bonf. Você era no 416, posição pelo para interceptar a chegada Bonf. Para o Michael, tá Delta. Controle Salvador, Papatango, Juliette, Índia Bravo. 160, pista 10, curva direita, saída da El, Leda e Lels, controle 198-5052, o 4033. Ok, 160 e Lels, decola curva direita da El, Leda, 198 controla, 5052 é o transponder, azul 4033. Solicitado, aguarde transferência de comunicações, Guardião 01. Grato, está na aguarda de transferência. Mike, é com India, controle. Vamos para a posição de 12 horas e 7 milhas, rumo nordeste, passando 2 mil pés em ascensão a 050. Atenta ao tráfego. Caratento está cruzando 2 com o pé, Salvador, boa tarde, passaria 2230. Passaria 2230, desse mantém o 050, chegada a mão, ajuste o altímetro no 0 ou no 3, aciona a identificação. A mão, 050, 90 no 3, 2230. Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião 09. Juliette Índia Bravo, acione o transponder 0241. 0241, Bravo. São 3895, chama o centro Recife na frequência 13325, alterno 251. 3325251, até volta. 319, tá? 3219. Salvador na frequência 118, decimal meia dúzia. 7, até daqui a pouco. Controle, Gono 041, informação Kilo. Gono 041, na sua identificação, desse mantenha o nível 050. Chegada Bonf, ajuste 1013. Aqui 050 na Bonf, gol. Pátio 3, e reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Tudo bem. Papa, Papa, uniforme, Bravo Sierra, pronto para cópia? Sim, pronto para cópia. Salvador, São José dos Campos, nível 380, Peruísque 58. Pistão 0, pistão 97, cor direito, saída da El, Leda, Sagaz, controle 198, 5026, o papá, papá, uniforme, Bravo Sierra. Poderia confirmar isso aí? Pouso, 8001. 8001, Leda, posso. 4 no meio. Para sequenciamento, voo, posição bom. 0 no meio, 4 no meio, posição bom. Afirmo. 1041, velocidade de cada. 270. Tem condição de manter até Bonf? Tenho. Ok, por gentileza, até Bonf, seu número 2 na aproximação. Positivo. 026, a saída é da El Leda Sagaz, da pista 17. O pátio que se encontra em POV? Ok, pátio 3, POV 02. Então vai decolar da 1-0, é isso? Afirmativo, 1-0. Vamos decolar da 1-0, permanece saída da El Leda Sagaz com curva direita. Chame pronto no pátio 3, o uniforme da Sierra. Ok, chamando o pátio 3. Só no bom dia, o F6741, autorização Guarulhos, bom dia. 6741, Guarulhos, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado Guarulhos, 340, o Peruísque 50. Pistão 0, curva direita, saída da El Leda Bidev. Controle 119, decimal 8, transponder 5070 para o 6741. Autorizado Guarulhos no 340, via Upperwhisky 50, decolada 10 com curva à direita, saída da El Leda Bidev. Controle 198 e aciona 5070 e vigente 6741. Correto, 6741, chame pronto. Chamará 6741. Para ingresso no pátio, 32 no meio. 32 no meio, mantenha na saída do pátio 3. Eu tenho uma aeronave da Azul que está puxando no portão 9. 32 no meio. Corsair 1333, desce inicialmente para o nível 060. Corsair 1333, desce para o 060. 4033, Juliette Alfa, ponto de espera 18,5, ajuste 10, 13, 1, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera 18,5, obrigado, bom dia. 132, 16, após o azul, prossegue para o 10. Faz tráfego para o 10, 32, 16. 7, livre subida para o 055, Mike Eco India, informe, livrando a terminal. Vídeo 055, chama analisando a terminal. E em caso de falha, Mike é com Índia, no 55, chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. Caso de falha, 1203, Aracaju, Mike é com Índia. Me para o solo. Pá, uniforme Bravo Sierra, está pronto para o taxi. POV do uniforme Bravo Sierra? 02. Ei, uniforme Bravo Sierra, livre táxi, Juliette Alfa, ponto espera 18,6, 1013, boa viagem. Obrigado, mano. 191, chame Recife na frequência 13325 e alternado 1251. 3325, 1251, boa. Boa. Ah, 8001 no solo ao 18, direito 219 ao solo. Solo em 1219, obrigado. É, Oscar, Oscar Juliette, identifique via os corredores, ajuste padrão, desça em condições visuais para 3.500 pés inicialmente. Solo Salvador, bom dia, então, 8001, livrou. 8001, prossegue para Alfa Kilo, pátio 3. E reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo para o pátio 3. Só livre o lançamento. Bravo. Quebec Kilo, prossiga. Quebec Kilo, suba para uma centena no setor oeste da ilha, informe para o lançamento. Gol no 041, desça via para 2000 pés, está livre o ILS, ajuste padrão, informe estabilizado. Aqui 2000, informando ILS. O meu Lima Alfa Yankee decolado aos 2098, controle, você acha? Obrigado. Ingresso no pátio 3. 0. O Força 1333 desce e mantém o 050. Força 1333 desce e mantém o 050. Força 1433 mantém o 060. Sem problema, azul 433 assistente. Papa Romeo Lima, Alfa Yankee, contato radar na decolagem, suba para o 240. 240, assim que possível, coordenar o 280, por gentileza, senhor. Aguarde. Sete, mantenha o 060, Força Aérea 43. Passarei do 2230, complete a final ILS, chame Toi Salvador, 186 até o meu posto. 186, obrigado. Boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde. Passaria do 2230. Final do ILS, baixar de travado. 8001, para ingressar no pátio 1. Aguardando autorização para o pouso, baixar de travado 2230. Está presente Voiduna. E desça para 3000 pés, o ajuste padrão. É o seu carro de guarda 76 da presente no Laguna, descendo para 3000 pés, ajuste 1013, cabra 416. Força aérea 1416, após Bonf, voe pelo. Voa pelo. Mantendo 040, Força aérea 1416. Força aérea 1416, voa pelo, mantendo 040. Força aérea 1333, tráfego à sua frente, posição de 12 horas. Opa. 5 milhas, é um tucano da Força Aérea, com grau de speed de 2100 nós. Controle, o Juliette Índia Bravo. Prossiga, Índia Bravo. Solicita ascensão para uma centena. É, está livre a ascensão para uma centena, Índia Bravo. Bravo. Sete, Oscar, Oscar, Juliette, aguarde para descer 1.500 pés. Você é 1416, está sob vetoração para sequenciamento, curva direita na Pro 230, seu limite é o localizador. Direita Pro 230, limite é o localizador. Para sequenciamento, vou ir na proa 230, seu limite é o localizador. Você era 1333, bora na proa 230, limite localizador. no 041, informação de tráfego, helicóptero, à sua esquerda, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Ok, eu estou monitorando mesmo onde quer, obrigado. Estamos interceptando ILS e o campo à vista, gol. Gol no 041, complete a aproximação ILS, torre 1186, tem uma posse. Obrigado. Controle o Papa Romeo Lima Alfa Yankee. Eu aviso para Petronina, está com 4 a bota no meio de 3 horas e 30 minutos com fator de voo. Solicito sonamento. Está aceita a informação quilo. Quem vai decolar direto condições de pronorte, direto do pátio? Afirmativo, afirmativo. Está pronto para cópia? Pronto para cópia. Salvador Petrolina, o nível 045 direto, pista no 7 com proa norte. Controle 198 e o transponder 5060. Brasileiro 2018. Teste nível autorizado 045, a pista no 7, vai decolar proa norte da presente. 5060 é o transponder 119.80 o controle. O 18. 19850 60 e decola após decolagem da 17 com proa norte. O senhor vai decolar com restrito 1000 pés, ok? No corredor forte, aguardando a ascensão para 4500. Gente, restrito a 1000 pés e vai ingressar no corredor forte. Acione e chame para o táxi o brasileiro 209. Tudo mais, chamava o táxi, o Bezão Noite. Salvador, passaria 2230. Boa tarde, Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai informar ingresso para o pátio principal, passaria do 2230. Tá bom. Presente, papai, papai, ele foi bravo, você mantém a presente posição. Aguarda a cópia, 1013. Aguardando a cópia. Golo 041, checa o trem, pista 10, pouso autorizado, 100 graus, 15 nós. E repouso no trem chegado, gol 1041. Quatro zero três três, decorado os 27, 198, boa viagem. 1198, bom domingo. Boa. Pelo, aguardando vetoração para sequenciamento. 443, prossegue para pelo. Aguardando para sequenciamento. Controle Salvador, azul 4033, boa tarde. Saída da EL, cruza 1800. Azul 4033, boa tarde, contato radar, suba para o nível 1160. Autorizado nível 1160, azul 4033, autoriza após 2000 direto da EL. Até o perfil da saída, azul 4033. Sente, mantém o perfil, 4033. Forçaria 1416, curva esquerda para o localizador, proa 150, informe estabilizado. Esquerda 150, informar estabilizado, informar estabilizado, satélite 4000. Forçaria 1333, atinge, mantém 4000. Mantenha 4000 pés, forçaria 1333, redução de velocidade para 1.70 nós. Forçaria 1333, para 1.70. O forçaria 1416, informe a sua indicada. No 4 no 6, 2 7, informe sua velocidade indicada. 1109. 7. Azul 4076, completa aproximação, torre 1186. 1186, azul 4076. Está autorizado a posição para o próximo tempo? Acima, aliás, mantém, prepare. Se tiver como alinhar logo à direita via Charlie. Acima, sim. Autorizado, Léo, até aguardando. Ele fala pra você. Alfa, Kilo, Alfa, Torre Salvador, Azul 4076, fui LS, estabilizado. Excelente, Azul 4076, estou com fé no aliado para decolar de imediata, continua com a liberação, 100 com 14, eu vendo. Ciente, continua a aproximação, aguarda que seja liberado, 4076. Uno 041, no solo 29, libera a direita via Eco, 1219. Direita Eco 219, no 041. Para a esquerda 0180. Pode reclamar novo limite. Novo limite é magnética 080 do Índia Serra. Novo limite 080 do Índia Serra. Dael Leda Krat. O 5043 e o 198 é o controle. Muito bom, muito bom. Dia, objeto 3630 quilos, Sérgio. Web 6723, bom dia. Chegada Mari, desça para o nível 070, reduz a velocidade para 250 nós. 070, reduz 250 nós, chegada Mari, Web 6723. Força aérea 1333, desça para 3.000 pés. Livre, vento 100 graus, 14 nós, pouso autorizado. Livre pouso no 90, 4076. O Força Aérea 1443, estação vetoração, curva direita na proa 240, seu limite é o curso do localizador, desça para 4.000 pés. Vitor Índia Júlio, só um instante a cópia, 1013. November Alfa chamou, modulou no solo. Escuta, Bravo Serra. Força aérea 1333 para o localizador, esquerda agora na proa 085, informe estabilizado. Força aérea 1333, esquerda, agora estabilizado. Papapá, uniforme Bravo Serra, contato radar decolagem, suba para o nível 380 no perfil da saída da EL. 380 no perfil da EL, Bravo Serra. Série 1416, passando o dono agora, completa final ILS, torre 118 decimal 6. Retorar procedimento, chamada torre 18 decimal 6, recebe no 4033, informe a sua razão de subida. 3.4033. 7. O Lourenço autorizado, 1.000 pés, corredor axé, pista no 7, decola, curva à direita, 19.8 é o controle, 18.6 torre, transponde ao padrão, 0.160. Força aérea 1443. Curva esquerda na proa 180, seu novo limite é a magnética 080 do NDB de Simbra. Esquerda 180 até a 080 de Simbra. Controle, o Lima Alfa Yankee. Prossiga, Lima Alfa Yankee. Conseguiu coordenar a proa direta na Nuke, senhor? Chame Recife agora, solicita o mesmo na frequência 133.25 e alterna 1251. Ok, obrigado, bom domingo. Finalmente. Antes de ingressar no pátio principal. Entendi. Confirme a outra aeronave que solicitou o acionamento na posição. Web 6741. Ok, o 6741 acione na posição e reporte para o pushback. Reportará, 6741. Salvador, o 4076, táxi lento via Alfa e Kilo. E reporte no pátio 3, aguarde portão 08. Táxi lento via Alfa e Kilo, reportará pátio 3. Registro a posição 8, 4076.